Irmãos e irmãs, que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós, particularmente sobre a sua vida. Nós vamos ler mais um capítulo de Josué. Que alegria poder compartilhar mais um capítulo da Bíblia com você. Eu lembro que quando me converti em 1985, eu ganhei muitos materiais do meu discipulador, porque depois de uma conversão é necessário que você amadureça. E para amadurecer, preciso conhecer a palavra. E como fazer isso? Como ler a palavra, entender a palavra, crescer com a palavra, orar segundo a palavra? Então, esse é o nosso propósito, ir lendo um capítulo por vez com você, a fim de que você amadureça na sua fé. Se você não entregou a sua vida a Deus, entregue hoje, com as suas palavras. Não precisa ficar esperando nenhum passe de mágica. No seu coração sincero, nas suas palavras, diga a Deus: eu quero ter uma aliança com o Senhor. Eu aceito a Jesus Cristo como Filho de Deus, que se fez plenamente ser humano. Eu aceito como Salvador do meu pecado, como o Senhor da minha vida. Você diz isso e aí você começa a segui-lo, porque ele é o seu Senhor. E vai orientá-lo para que você amadureça. Então é uma alegria muito grande poder compartilhar um capítulo da Bíblia permanentemente com vocês. Alegria muito grande mesmo, tá bem? O capítulo de hoje é um capítulo menor, o de amanhã menor ainda, né? Ou a próxima oportunidade. E nesse capítulo, já vou dizer para você, o contexto da conquista da Terra Prometida. E no capítulo 11, nós vamos ver as conquistas do povo de Israel ao norte de Canaã. Eles já tinham feito conquistas, no sul e agora estavam avançando para o norte. É isso, o capítulo trata disso. E tratando dessas conquistas, é inevitável que nós observemos que o Senhor concedeu essa vitória. Não foram os israelitas pela força do seu braço, nem pela força do seu exército, nada disso. O Senhor é que deu a vitória, porque o Senhor prometeu aquela terra para o povo de Israel. Então, nós vamos destacar com a leitura o local onde eles estão conquistando, e está presente, obviamente, a ideia de um Deus que é fiel, e esse Deus nos dá vitória sobre qualquer adversidade, em qualquer batalha que nós temos pela frente. Se o Senhor prometeu na sua palavra, preste bem atenção. Se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. O que não pode acontecer é você misturar as coisas. Você faz um plano, a revelia de Deus, sem que Deus esteja fazendo uma promessa ou tenha feito uma promessa, e aí você pede a chancela de Deus, você pede que Deus dê a vitória para você em algo que ele não está inserido. Aí você vai quebrar a cara, porque Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu, ele vai te dar vitória naquilo que a palavra de Deus nos ensina a observar acerca das promessas do Senhor, tá bem? Então hoje vamos falar do norte, do caminho para o norte, de Israel, que era Canaã e vai se tornando a terra prometida, a terra de Israel. E nós deixamos já anunciado, quem concedeu essa vitória foi o Senhor. É Ele que nos faz marchar de norte a sul, ou de sul ao norte, de leste a oeste, e é Ele quem nos concede a vitória. Não há quem possa resistir, não há nenhuma adversidade, não há nenhum obstáculo, não há nenhuma enfermidade, não há nenhum problema de espécie alguma que possa prevalecer contra a vontade do Senhor. Nenhuma. Você tenha certeza que é mais do que vencedor, se já está em Cristo Jesus. E sendo mais do que vencedor, você vai contar com a bênção dele, que vai te conceder a vitória. Leamos agora, como abertura, a palavra devocional que nos foi enviada pelo irmão que é parte desse ministério e é responsável pela abertura das devocionais quando eu ministro. A pastora Margarete ministra com outra abertura, a missionária Vivian ministra com outra abertura, e quando eu ministro, eu convidei o irmão para que faça a abertura. Muito bem. Ele diz assim: dignidade. E ela ri, sem medo do futuro. Provérbios 31, 25. E a pergunta: está com medo? O medo é um sentimento comum ao ser humano. A primeira reação de Adão, depois que pecou, foi sentir medo. O homem tem medo de tudo aquilo que ele não controla ou não administra. O medo é mais do que um sentimento, é um espírito perturbador. Aqui eu estou falando do medo no aspecto espiritual, tá bem? Tem gente que vive um arremedo de vida porque tem medo de tudo, medo do tempo e medo da eternidade, medo de viver. Muito comum, nós percebemos isso ao longo dos anos no pastorado, medo de viver e medo de morrer, medo de casar e medo de ficar solteiro, medo de trabalhar e medo de perder o emprego, medo de lugar aberto e medo de lugar fechado. Aí são as fobias, medo de luz e medo de escuridão. Tem gente que tem medo do medo. Isso também é uma outra patologia, do ponto de vista do estudo, interessantíssima para nós estudarmos, mas para quem está sentindo, é terrível. Tem gente que tem medo do medo. A ordem mais repetida de Deus ao homem é: não tenha medo. O medo é vencido quando descansamos na providência de Deus. Volto a dizer, no caso das nossas demandas espirituais e cotidianas, com ordem, segundo a ordem espiritual. E também alcança o aspecto emocional e físico. A solução para o medo não é a ausência de perigo, mas a certeza da presença de Deus conosco, mesmo nos lugares de perigo. Ele nos desejou bênção. Everson, Deus te abençoe, abençoe o tio Edson, tio Zevir, meus primos e primas, esposa, filhas, toda a família e a todos aqueles com quem você tem contato. Deus te abençoe muito, meu querido primo e irmão em Cristo. Ok, vamos ler Josué 11. Já disse para você o contexto, repito: Israel marchando para o norte e conquistando. Versículo 1: Quando Jabim, rei de Azor, ficou sabendo desse acontecimento, o que aconteceu no sul, tá bem? Mandou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinhom e Akzaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas na Arabá, na planície ao sul de Quinerete, das terras da planície e as encostas de Dor, a oeste, aos cananeus, a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas e aos heveus, ao pé do monte Hermon, na região de Mispá. Partiram, tendo com eles todos os seus exércitos, um povo numeroso, como a areia da praia do mar, como uma enorme quantidade de cavalos e carros. Todos esses reis, havendo-se ajuntado, vieram e acamparam junto às águas de Merom para combater Israel. O Senhor Deus falou então a Josué: Não temas, olha aí a devocional de abertura, não temas diante deles, pois amanhã, a essa mesma hora, eu os entregarei todos traspassados a Israel. Cortarás os tendões dos cavalos deles e queimarás todos os seus carros de guerra. Josué, com todo o seu exército, os atacou de surpresa perto das águas de Merom e caiu sobre eles. O Senhor Deus os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefot-Maim e até o vale de Mispá, a leste. Eles os mataram sem permitir que um só adversário sobrevivesse. Josué os tratou exatamente como Yahvé lhe havia ordenado, cortou os tendões dos seus cavalos e queimou completamente seus carros. Nessa mesma época, Josué retornou e conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido a grande capital de todos esses reinos. Exterminou à espada todos os que nela estavam. Aniquilou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor completamente. Todas as cidades desses reis, bem como todos os seus reis, Josué os venceu, tomou e passou ao fio da espada, declarando-os como anátema, amaldiçoados, malditos, absolutamente de acordo com as instruções que Moisés, servo do Senhor, havia prescrito. Todavia, Israel não incendiou nenhuma das cidades erigidas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué mandou queimar totalmente. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, porém passaram todas as pessoas ao fio da espada, até exterminar por completo esses povos, sem poupar ninguém. Eu só quero fazer uma recomendação para aqui no 14. Irmãos, irmãs, para o nosso amadurecimento é muito importante, além da leitura, todas as informações que nós temos que buscar. E quando esse texto fala de uma série de localidades e reinos, normalmente, no final da sua Bíblia, em geral, no final da sua Bíblia, há vários mapas de como era a região naquele período. Pode ser que a sua Bíblia tenha, se ela tiver, você vai poder localizar. Se ela não tiver, hoje está totalmente à nossa mão, você pode achar em sites de pesquisa e você pode perceber, então, aprender como era essa migração do sul da Terra Prometida até o norte e esses territórios. Então, vale a pena conhecer essa geografia para o seu crescimento. Para isso, não precisa ser pastor ou pastora, não precisa ser líder, não. É para o seu crescimento, para você entender o que Deus estava concedendo. Então, faço a primeira observação nesse sentido. Verifique a geografia. Versículo 15. Como Yahvé ordenara a seu servo Moisés, assim orientou a Moisés a seu colaborador Josué. E Josué executou tudo, sem omitir uma só palavra daquilo que o Senhor ordenara a Moisés. Se alguém quer ser discípulo, irmãos, irmãs, parando de novo, se alguém quer ser discípulo, tem que seguir estritamente a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor revela ao seu discipulador. Se ele for de fato um discipulador do Senhor, é preciso discernir, veja a vida, veja o fruto do Espírito, veja o testemunho, veja, as falhas, veja. Quando houve falhas, o arrependimento, o fruto do arrependimento, ou seja, a credibilidade. Se há credibilidade, então siga estritamente a voz do Senhor, à luz da palavra e à luz daquilo que o seu discipulador está orientando. Agora, se for discípulo, siga sem omitir uma só palavra. Siga sem omitir uma só palavra. Um dos motivos principais de nós termos uma igreja tão rasa, há motivos culturais, né? Um mundo raso, líquido, sem profundidade. Então, há razões culturais, há razões desse tempo que nós vivemos, dependendo do local onde você nasceu e cresceu, há pouco estímulo à leitura. Então, já sofremos com tudo isso. Outro motivo é que nos faltam líderes. Faltam líderes. A igreja do século XXI, não há líderes. Discipuladores, homens segundo o coração de Deus, não, praticamente não há. Eu vou usar o termo de Deus a Elias. Há 7.000 que não se dobraram a Baal. E eu vou usar esse número assim com muito otimismo. É provável que haja 7.000 pessoas em todos os 2 bilhões de cristãos, já passou disso? Aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões, se houver 7 mil líderes inspiradores, não é que nunca erraram, mas tudo aquilo que eu falei de arrependimento, de mudança de vida, de fruto de arrependimento, pessoa em que você pode com tranquilidade caminhar junto porque tem credibilidade. Se tivermos hoje 7 mil discipuladores que fazem aquilo que Deus manda fazer e falam aquilo que Deus falou na sua palavra, olha, glória a Deus se tivermos 7 mil. Mas não é isso que nós lemos a respeito sobre como estão os cristãos no século XXI. Já há literatura sobre isso, claro, já estamos com 20% do século, né? Então, já há literatura sobre isso. Eu li recentemente, porque ganhei um livro maravilhoso do pastor Paulo Camargo, e fiquei assim estarrecido como estão as coisas em todos os continentes. Todos. Então, se houver 7 mil, glória a Deus. E eu estou falando agora 7 mil com otimismo e para o mundo inteiro, não estou nem usando para o tamanho do território em que Elias estava atuando. Não estou falando 7 mil na totalidade, porque o cristianismo, infelizmente, está muito raso. Não há discipuladores, logo não há discípulos, e quando você investe pesado em discípulos, ainda tem aquela questão: o diabo vem e rouba a semeadura que foi feita. Alguns se entusiasmam logo, mas não tem raiz, não tem profundidade, e passados 3, 4 anos, depois de um período de discipulado, como Jesus fez de 3 anos, eles já esqueceram tudo e voltaram para a sua prática cotidiana, igualzinho às pessoas, igualzinho às pessoas da sociedade. Também tem aqueles que até crescem, crescem, crescem. Você fala: opa, agora vai surgir alguém que dê fruto, né? Que vai seguir os passos de Jesus. Não, aí o mundo seduz. Aí surge aquele super emprego, aquele super casamento. Obviamente, eu não estou criticando nem o emprego, nem o casamento, né? Mas surgem situações do cotidiano onde a pessoa abandona a trajetória que havia estabelecido. Mas a boa notícia para você: se uma semente vingar, eu estou indo lá para a parábola do semeador, uma semente vingando, depois nós vamos ter a multiplicação por 30, por 60 e por 100. A 30, 60 e 100 por 1. Então nós precisamos investir muito nisso. Agora, voltando, Josué, Moisés investiu em Josué e Josué executou tudo sem omitir uma só palavra daquilo que o Senhor ordenara. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, isso toda, praticamente toda a Bíblia que tem mapas, você vai ver o Neguebe, toda a região de Gósen, Cefelá, as terras da planície de Judá também, muito comuns nos retratos geográficos, Arabá, o Vale do Jordão e também os montes de Israel com suas planícies litorâneas. Desde o Monte Alak, escarpado, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gad, no Vale do Líbano, no sopé do Monte Hermon, Josué capturou todos os reis e os matou. E durante longo tempo, José batalhou contra todos esses reis. Nenhuma cidade fez paz com os filhos de Israel, salvo os heveus que habitavam em Gibeon. Foi por meio da guerra que tomaram todas as outras cidades. Porquanto foi o próprio Senhor que decidiu. Olha, não foi a vontade de um ou de outro. Foi o próprio Senhor quem decidiu endurecer o coração desses, ou, melhor traduzindo, permitiu que o coração deles se endurecesse mais. Tá bem? Os melhores manuscritos vão nos ajudar a entender isso. Porquanto foi o próprio Senhor que decidiu permitir que o coração deles endurecesse mais, desses povos, para que insistissem em lutar contra Israel, a fim de que fossem considerados anátemas, não havendo remissão para eles, mas sim lhes sobreviesse completa destruição, como Yahvé tinha ordenado a Moisés. Só antes de encerrar, eu quero dizer uma coisa muito importante a você. Mais uma vez, o Oriente Médio está em guerra. Então, tome todo o cuidado, não é um cuidado, nem mais ou menos, todo o cuidado para não pegar um texto de Josué nesse contexto de conquista da terra prometida a Abraão e transportar para agora e então defender uma causa ou outra causa. Nós estamos falando de realidades totalmente diferentes. E É necessário que você tenha muita cautela, senão alguns já vão sair na rua levantando a bandeira de Israel e dizendo: matem todo mundo, né? Ou outros vão levantar a bandeira da Palestina, como tem sido comum em passeatas no mundo, e vão dizer: não, matem Israel, acabem com eles. Irmãos, esse era um contexto. Esse era o contexto da conquista da terra prometida. Tá bem? É claro que todos nós temos posicionamento. E quando você não tem posicionamento, saiba que você também está se posicionando. A sua omissão é um posicionamento. Então é certo que não deveria ter acontecido ataque contra Israel um ano atrás, é certo. É certo que também o ataque de Israel para com Gaza, por exemplo, que nessa hora foi conquistada por Israel, naquele período foi conquistado por Israel. Mas depois, lá na frente, no ano 70, Israel vai perder tudo. 70 da era cristã, vai ser expulso, vai ficar 2.000 anos fora de casa. É certo que a retaliação, sob muitos aspectos, é questionável. Claro que há uma situação de complexidade muito grande, porque os guerrilheiros estão ocupando escolas, estão ocupando hospitais. Isso está todo fotografado, onde você quiser, né? Eles estão no meio da sociedade civil e muitos civis acabam sendo mortos. De qualquer maneira, nós não, como cristãos, não desejamos que nem os israelitas sejam mortos, nem eu não gosto de chamar Palestina, porque não está correto historicamente, né? Os árabes, de modo geral, também não deveriam matar israelitas e os habitantes da Palestina, que formam vários agrupamentos, né, até da África, eles vieram do sudeste da África ali, não deveria, o Hezbollah não devia lançar mísseis contra Israel para acabar com Israel. No estatuto dos militantes do Hamas, dizia que tem que exterminar Israel como um todo. Ora, isso é um absurdo, né? Um absurdo acabar com todo um povo. Não aceita-se o diferente. É certo que o atual presidente, o Netanyahu, também endurece por demais e acaba retalhando com força desproporcional. Então, muito cuidado na hora de você tomar um posicionamento, porque se você não entender a geopolítica e de agora e de toda a história, você pode ser massa de manobra de um grupo ou de outro. O que nós desejamos, nós cristãos, desejamos, é que tanto o povo de Israel aceite que Jesus Cristo é o Messias, e o que nós desejamos é que todas as nações árabes ou, né, outras que estão próximas aceitem que Jesus Cristo é o Senhor e que haja paz em Jerusalém e que haja paz em outros lugares, mas também sabemos pela Bíblia que isso não acontecerá. Se você olhar a história dos últimos 50 anos, você vai ver várias, desde que Israel virou Estado, né? 50 não, já são 70 anos, você vai ver várias incursões de guerra contra Israel e vai ver retaliações de Israel contra os outros povos. E nós não queremos isso. Nós não queremos isso. E nós temos a certeza que isso acabará quando da posição do Senhor da volta do Senhor Jesus. Então tome cuidado para não ficar levantando uma bandeira. A esquerda gosta muito de estimular as bandeiras pró-Palestina e tal, com uma ignorância completa, sem saber nem o que é Palestina, nem da onde vem o nome Filistina, nem quais são as origens, né? A direita também comete erros da mesma maneira. Os que se omitem nem querem saber, e isso afeta o mundo inteiro. Mas a Bíblia já nos avisou que isso vai acontecer, e vai acontecer, irmãos, até a volta do Senhor Jesus. Eu já estou passando até pela manifestação completa da malignidade, né, do chamado anticristo, até que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Não é uma devocional sobre escatologia, mas eu preciso de falar isso, já que estou falando de Josué, estou falando da conquista de Israel, de matar. Esse era um contexto. Os povos que ocupavam aquelas terras, na verdade, não eram proprietários daquelas terras de fato. Se você observar, aquelas terras já tinham sido prometidas por Deus a Abraão. Não eram proprietários? Não. Mas, por outro lado, dá para entender. Por quê? Porque Israel ficou 400 anos cativos lá no Egito. Então, quem nascia nesse período, quem nasceu nesse período de 400 anos, ia ficar perguntando: ah, não, foi prometido a Abraão, então aqui ninguém ocupe nada. Do norte ao sul, ninguém more aqui, ninguém. Não, é óbvio que se a terra estava vazia, os seminômades e depois nômades iam ocupar, iam formar cidades, e isso gerou esse conflito. E é claro que eu estou falando em 5 minutos. Tem muitas outras razões espirituais e ideológicas para que tudo isso aconteça. Então, eu só não quero que você seja um manipulado para ir à avenida da sua cidade com bandeirinha da Palestina, ou outro com a bandeirinha de Israel. Não faça isso. Ore. Ore. Ore e peça ao Senhor que ponha a sua mão e intervenha de tal maneira que Jesus volte logo, e voltando o Senhor, todo mal se encerre, todo joelho se dobre, toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, e nós habitemos num novo céu e numa nova terra, onde já não haverá mais isso. Pastor, o senhor tem posicionamento? Claro, tenho. Mas não vou fazer discurso sobre isso agora, pelo perigo que representa para todos que nos ouvem. Passamos de 350 mil escutas, 350 e tralalá, né? Então, não vou fazer, por um motivo de discernimento do Senhor. Eu sei aquilo que Deus mandou fazer naquela hora. Um pouco, sei um pouco, e sei que o Senhor Jesus vai voltar, mas e sei que no caminho dessa volta essas coisas vão acontecer, mas não é hora de ficar mobilizando bandeirinhas. Cuidado com isso. Para finalizar, o extermínio dos filhos de Enaque, né, que eram grandes. Naquela época, Josué eliminou os Enaquins dos montes de Hebrom, de Debir e de Anabe, e todos os montes de Judá, de Israel. Josué exterminou-os completamente, assim como as suas cidades. Assim, pois, nenhum dos descendentes de Enaque foi deixado vivo sobre todo o território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdode é que alguns puderam sobreviver. Josué tomou toda a terra. Quero repetir esse versículo para encerrar. Josué tomou toda a terra, exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés, e a concedeu por herança ao povo de Israel. Portanto, aquilo, naquele momento, passa a ser o território de Israel, que não é nem sombra hoje. Hoje não é nem sombra do que Deus concedeu a Israel. Sejamos justos à luz da palavra. O que Deus concedeu a Israel, e hoje o território de Israel, é uma piada. A piada é hoje. O território de Israel ainda compartilhado, Jerusalém, com árabes, muçulmanos, com cristãos, é uma piada. O que Deus concedeu era absolutamente extenso. Mas, então voltando, Josué tomou toda a terra, exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés, e a concedeu por herança ao povo de Israel, repartindo-a entre suas tribos, e a terra experimentou descanso das batalhas e da guerra. Eu concluo essa devocional dizendo uma coisa que é o mais importante para nós. Deus é o vencedor e nada, nem ninguém pode detê-lo. Ninguém pode impedir que ele cumpra a sua vontade e por isso, naquele momento, junto com o povo de Israel, ele prevaleceu sobre todos. Irmãos, em primeiro lugar, nada, nem ninguém poderá deter o corpo vivo de Cristo na sua empreitada se nós de fato seguirmos ao Senhor, não para guerrear, né? Mas para fazer a batalha espiritual. Ninguém, Satanás não poderá impedir você de prevalecer, de vencer, de ser mais do que vencedor. Ninguém pode deter o Senhor. Em segundo lugar, o mundo, os valores contra a vontade de Deus, poderão prevalecer, pastor? Não. Eles podem estar prevalecendo por um período, por um momento, numa batalha. Aliás, ao longo, desde a época de Jesus, Jesus já enfrentou isso com os religiosos, enfrentou com outros, né? Ao longo de 2000 anos, o mundo tenebroso conseguiu ofuscar o testemunho da verdade, o testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor? Não! O mundo nunca conseguiu e o mundo não conseguirá. Satanás não pode vencer você. O mundo tenebroso não pode vencer você e a velha natureza, ainda que ela insista em despertar, né? Ainda que as suas velhas características de antes da conversão, falando numa outra linguagem, né? A sua característica mais carnal, ela queira se levantar, ela não prevalecerá contra o Senhor fará prevalecer a sua vontade. Agora, isso depende da sua decisão. O povo de Israel oscilava muito, mas alguns líderes, como Moisés, como Josué, como Caleb, mantiveram a sua comunhão com Deus. E se você mantiver a sua comunhão com Deus, Satanás não vence. O mundo não vence, a carne não vence. Se você, ou velha natureza, ou o seu jeito de ser antes da conversão, tá tentando me aproximar ao máximo aí, né? Vai vencer? Não, não vai vencer. Se você decidir seguir estritamente aquilo que o Senhor quer, não vai vencer. Agora, eles podem vencer? Podem. No Pentateuco todo que está ministrado, está no blog, nós vimos o povo de Israel perdendo uma série de batalhas. Mas sabe para quem eles perdiam as batalhas? Não era para os outros povos. Deus até permitia que os outros povos vencessem algumas batalhas, mas eles perdiam para eles mesmos. Eles perdiam para o seu livre-arbítrio quando decidiam seguir outros deuses, quando decidiam desobedecer a palavra do Senhor, quando decidiam quebrar a comunhão com Deus, aí o diabo, o mundo e a velha natureza, a carne, podem vencer. Mas se você mantiver uma posição de busca da presença, de busca da fidelidade, de busca do padrão, da imagem, da semelhança de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, ninguém poderá prevalecer contra você, nem poderá prevalecer contra o corpo de Cristo, porque nós estamos marchando para a vitória final. Já somos mais do que vencedores e seremos ainda mais como corpo vivo de Cristo. Encerro deixando essa palavra para você. Tome posse de que o nosso Deus é o Deus da vitória. E tome posse de que essa vitória está à disposição de todo aquele que desejar segui-lo sem omitir uma só palavra daquilo que o Senhor ordenara. Isso é um desafio, pastor, para toda a vida? Sim, porque há muitas áreas que eu não alcancei, há muitas áreas que você ainda não alcançou, mas o Espírito Santo, através da palavra, vai nos santificando até que nós cheguemos à estatura de varões perfeitos, de homens perfeitos. E não sejamos mais meninos, levados por vento de doutrina, pela astúcia, pela artimanha de homens que induzem ao erro, você não será mais assim. Você vai caminhar em vitória e para a vitória. A minha palavra para você é vitória. Deus concede o sul e concede o norte para você, para a igreja. Mas vamos falar para você, para sua família. Deus concede o leste e concede o oeste. Ninguém pode deter o Senhor. Só precisamos manter a fidelidade à aliança. Bom, uma nota, mas eu prefiro que você pesquise. O Monte Halak era o limite da conquista de Israel ao sul, um pico montanhoso e desértico a leste de Cades Barneia, que marcava a extremidade sulina de Israel, do sul de Israel. Baal-Gad, expressão hebraica que significa o deus da fortuna, era o primeiro vale a oeste do Monte Hermon. Lembram que Jesus foi no Monte Hermon? E limite da conquista ao norte, no Monte Hermon, ou Sinai, região onde se adorava o deus Gade, a divindade da fortuna, a divindade da prosperidade para os povos pagãos na região. Que você não se dobre também diante desse deus Gade, Deus da fortuna e da prosperidade, e viva só para isso, porque senão você quebrará a cara e não terá herança no reino do céu, porque Senhor é só Deus. Ele pode te dar fortuna e prosperidade, pode. Ele pode fazer o que ele quiser, mas não transforme isso no primeiro objetivo da sua vida. Não, não transforme. Porque ou Deus é o primeiro na sua vida, ou ele não é nada. Ele não ocupará o segundo lugar. E eu já disse e repito, não é por vaidade de Deus. Deus não tem vaidade e nem precisa de aplausos para sua autoafirmação. Ele não precisa ocupar o primeiro lugar, porque ele já é o primeiro lugar. Ele é antes de todas as coisas, ele é o criador de todas elas, ele não precisa de nada. Mas ele quer ocupar o primeiro lugar na minha vida, na sua vida, porque aí ele vai poder conceder a você a vida em abundância, a vida plena, a vida próspera, a vida madura, ele vai conceder a você a vida eterna. Se ele estiver em primeiro. Então, se você propuser para ele, ah, Senhor, dá para ser o segundo e eu em primeiro, ele vai falar, não dá. Não tem aliança assim, porque você vai se dar mal. Ah, dá para o Senhor ser o terceiro na minha vida? Não, não dá, porque você vai se dar mal. Então, como Deus quer o seu bem, ele quer te fazer conquistar o sul e o norte, o leste e o oeste, ele quer te fazer mais do que vencedor em tudo, é necessário que você o coloque em primeiro. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos conduza a uma atitude madura, onde Deus é a nossa vitória, não há inimigo para nos vencer e nós devemos seguir estritamente a sua palavra. E fica só o asterisco, cuidado para não ser manipulado e ficar levantando bandeirinha sem você ter a clareza histórica, geopolítica, de tudo isso que está acontecendo. Cuidado, é preciso que tenhamos cristãos mais maduros. E para isso, preserve-se no Senhor e fique só naquilo que o Senhor diz. Tá bom? Eu tenho certeza que esse texto é um exemplo do que Deus pode fazer por Israel, tenho, mas Deus também pode fazer por outras nações, desde que se dobre ao Senhor. Que maravilha poder ler a palavra do Senhor com você e compartilhar um pouquinho dessa palavra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.